gato entra no carro. Rápido, isso é um rapto. O impacto desse contato é um ácido que deixa alucinado. Te passo o cigarro do claro, abafo seus lábios com beijos roubados. Ultrapasso semáforo e parto com meu macho ao lado. Te trago longe do asfalto para ficarmos ilhados. Tive um presságio de um naufrágio, sou seu alvo, seu cardápio. Me pega em seus braços de aço, devagar me encaixo. Mundo mágico, cinematográfico. Dos obstáculos, salto te salvo. Te amo, aclamo, chamo e acalmo. Entre beijos e amassos, agitados em mariscalhos. Eixos áridos, afanados no lago. No atalho de um riacho, vou deixá-lo apaixonado. Desabitado, num palácio raro, de valor inestimado. Sigiloso espetáculo, sem perigo, é claro. Vou apenas sequestrá-lo, quer vir comigo? Como assim? Falo de um paraíso intocado. Ei, calma, gata. Assim tu cria um trauma. Local é propício e fica difícil pra mente fraca. Me canta com teu canto, eu já te cantava dos cantos cegos do retrovisor que refletiu seus olhos, saca? Nagem, você quer paisagem? Sol flare, sul flare na bagagem. Majestade de mulher, só seu, ó Deus. Já me levou pra dentro do Volkswagen. E logo trazem, e logo tragam mais, hein? Sobem vidros, não nos veem mais bem. Que já tô lá, as contas da madrugada, hein? Muito roteiro pra vida filmar. E me viu lá, e se viu lá. A um civil olhar só se violar. As regras do civil falar tornou as rédeas todas minhas. Porque desde o início foi você que quis se aprisionar.